sofredor, lágrimas de sangue, lágrimas de sangue. Rola no rosto de um sofredor, lágrimas de sangue, lágrimas de sangue. O inferno é aqui, o apocalipse já chegou. RBS, Jornal Nacional, fotografa o terror. Da selva de pedra, faculdade pra bandidos. Seres humanos como animais disputam espaço nos presídios. Camada de poder diluída, infraestrutura. Demonstram sobretudo o conteúdo da vida dura. Infraestrutura vital, visivelmente deplorável. Personalidade de várias índoles, inacreditável. Fator socioeconômico derrubado pelos políticos. Razão de superlotação do sistema, o estado é crítico. Essa é a motivação, pra mim assunto inspiração. Decadente Brasil, 500 anos de enganação. Penitenciárias divididas, desperta o império pra guerra. Lamento do povo sofrido, contra o império, fétido podre do sistema prisional. Que retrata a fragilidade, quem lidera o governo atual. Promotor de justiça, defensoria pública, mano. Juiz, delegado, defensor de direitos humanos. Todos concordam que a cadeia é lugar pra bandido. Onde a sociedade coloca esses presos, e na sequela ele é esquecido. Mas tá escrito na lei brasileira, a cadeia tem a função: regenerar ladrão, transformar em cidadão. Mas mano, não vai no caô, larga fora, então se esquece. Nós todos tamo ligados que na sequela isso não acontece. Aqui não tem Will Smith em busca da felicidade. Só há doenças, ratos e homens aglomerados atrás das grades. Galerias superlotadas misturam grupos rivais. Seres humanos assassinados brutalmente como animais. Seja bem-vindo, meu amigo, que o relato aqui se segue. O que há de mais brutal? Eu só sinto na pele. Presídio Central, Novo Carandiru. Lágrimas de sangue por aqui, isso é comum. Rola no rosto de um sofredor, lágrimas de sangue, lágrimas de sangue. Rola no rosto de um sofredor, lágrimas de sangue, lágrimas de sangue. Nas ruínas do governo, visivelmente dilacerado, que é enriquecido pela cultura do sistema indisciplinado. Mas deste lado, mano, pesadelo subvertido. Fusão de ira e ódio, não tem nada de divertido. O que há de mais pior no sistema prisional brasileiro? De todas as cadeias do Brasil, ocupa o maior número de presos. 4.300 homens, quase o triplo da capacidade. É deprimente, bizarro, mesquinho, cruel. Brutalidade, anjo da morte, só pra malícia que vive o presente. Aqui noite e dia, que terror, cabeças rolam, escadarias de galerias. Vermes transitam em cima de corpos enfileirados no chão. Garganta de agente cortada no estoque, cena de guerra, rebelião. PM boy, garra, gade pesada, fuzil, escopeta, cachorro, estrupador, rasteja no chão. Enquanto o fogo corrói seu corpo, gênio da lâmpada mágica só concedeu 3 pedidos: tentar fugir ou matar, ou cometer suicídio. Não protagoniza Nicolas Cage em Cidade dos Anjos. Só legião de querubim na batalha contra demônio. Surto, doenças sexualmente transmissíveis, cachorro aidético, agente muralha. Segurança do mundo esquecido, falta de higiene, alimentação precária, a superlotação. Massa carcerária. Presídio Central, Novo Carandiru. Lágrimas de sangue por aqui, isso é comum. Rola no rosto de um sofredor, lágrimas de sangue, lágrimas de sangue. Rola no rosto de um sofredor, lágrimas de sangue, lágrimas de sangue. Seja no jumbo, no boi, no seguro, no pátio ou na 10. Homicida, se pá, matador, tem decepado as mãos e os pés. Língua arrancada de dentro da boca no ritual brutal. Aqui não é Forrest Gump, é um relato da vida real. Revogação de benefício, alto faturamento. Carcereiro, agente, cuzão, extorquindo mais um detento. Enquanto tem uma pá de preso com doença terminal. Deputado engorda a conta com dinheiro nacional. Fazendo promessa disso, daquilo em época de eleição. Depois arranca a esperança do alcance de nossas mãos. Futuro da nação. Eu lamento. O rap é agressivo, mas reivindico pelo mais fraco, a carceragem do povo oprimido. Cantando, rimando, agonia do meu povo. Sobrevivente da cela fria, ou no barraco na beira do esgoto. Falta de vestimento não recupera detento, só recupera com respeito, igualdade e reconhecimento. Preste atenção, presidente, cuzão, filho da puta. Se isso tudo não mudar, não vamos mudar nossa conduta. Facção RS na rima mostrando a realidade. A formação da facção na luta a favor da liberdade. Rola no rosto de um sofredor.